ritmo y stratan, pase y quiero pase. Amor, aproveita a viagem. Coisas que eu sei, coisas que eu sei. Quero te mostrar também. Passei, eu passei. Amor, aproveita a viagem. Procure se encontrar. Aprenda a se perdoar. Faça uma oração. Logo vou te procurar. Deixa essa imensidão. Esse é nosso lugar. Viva bem em gratidão. Não volte a se lamentar. Menino, se sinta o máximo. Então, menino, minha vida é um clássico. Te convido a tomar esse hábito. Estou vivo, nós dois é tão mágico. Coisas que eu sei, coisas que eu sei. Quero te mostrar também, te mostrar também. Passei, eu passei. Amor, aproveite a viagem. Coisas que eu sei, coisas que eu sei. Quero te mostrar também, te mostrar também. Passei, eu passei. Amor, aproveite a viagem. O tempo tem segredo, eu me renda esse ponto, entreguei a alma numa cerimônia linda. Mais um conto, eu me encontro a toda prova, prova linda. A paz me rende de volta e traga a simplicidade de quem é feliz. No mínimo, pra fazer crescer e desfrutar de mais amor. Eu vim do nada e não cheguei tão só. Oh, eu sou do mundo, eu sei. A lua cheia me tomou por sua, eu quis ver. Se quiser, desligue a TV. Eu quero viver com você. E toda essa possibilidade há coisas que tiram de nós e vão embora. Por toda dor que vem, uma armadura nova. Me conte suas histórias, sou um baú de histórias. Eu conto da minha alma, do que os meus olhos choram. Eu tenho sempre a sede de mais um gole. Espera eu voltar pra mais um gole. Música, coisas que eu sei. Quero te mostrar também. Passei, amor, aproveite a viagem. Coisas que eu sei, coisas que eu sei. Quero te mostrar também. Quero te mostrar também. Passei, eu passei. Amor, aproveite a viagem. Coisas que eu sei, coisas que eu sei. Quero te mostrar também, te mostrar também. Passei, eu passei. Amor, aproveite a viagem.